caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 3 em Ponto. Comigo e com a Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma emissão. Bem, isso já o Carlos já tinha dito, é verdade. Já estou a repetir. Não faz mal. Essa parte do guião era minha. É duas linhas abaixo. Exatamente. Bem, mais um domingo ensolarado, penso eu. A menos que haja assim algumas zonas que tenham chuva, mas acho que não. Vamos voltar a ter música romântica, já que estamos nesta onda agora. Pronto, para namorarem um bocadinho, divertirem-se, etc. e tal, agora que há estes. Para namorarem, divertirem-se. Sim. Está bem. Pronto. Eu não sei se ainda está em vigor este fim de semana ou não a Festa dos Sabores no Porto ou o Festival das Francesinhas, mas pronto, se tiverem. Este. Não. Acho que o Festival das Francesinhas não. Não. O outro não sei, mas este pelo menos não ouviu falar sequer. Okay. Isso não deve estar. Ah, bom. Ora, e o que é que temos para hoje? Vamos já às duas primeiras músicas. Ok. A primeira música é o Luan Santana com Amar Não É Pecado. E a segunda. Os quatro all por um, for, todos por um. All for One. Eu queria, eu seria, não é? Ele seria, não é? I swear, ele seria. É mais... Eu juro, mas pronto. Ok. Pois, essa é de Leandro Leonardo, não é? Eu juro, não sei o quê, não sei como é. Pois. Pois, deve ser. Mas há uma versão brasileira desta... Não é Herbert Richard, mas há uma versão brasileira desta música. Mas não sei também. E pronto. E o que é que tens a dizer sobre estas melodias? Da primeira, bem, eu concordo com o cantor quando diz que amar não é pecado. Por acaso até não é. Só por acaso. Só por acaso. Só por acaso. Seja para quem for. Pois. Portanto, seja qual for o credo, a orientação sexual, a cor de pele, amar não é pecado. E não é mesmo. Decididamente. Engraçado, porque é verdade. Por acaso nunca tinha pensado nisso. Não há nenhuma religião assim que diga que amar é pecado. Pois. Ou nenhuma lei dada àqueles países daqueles países muçulmanos que diga que amar. Quanto muito pode não poder. Pode é ser, digamos, pecado amar alguém que não seja da mesma religião que a tua, mas dentro da mesma religião continuar a não ser pecado, também é verdade. A menos que, principalmente, talvez nos muçulmanos, nos países árabes, quando a pessoa ama a outra pessoa, mas entra naquela base do adultério, aí já é pecado. O adultério é pecado, não o amado. Pois. Mas pronto. Luan Santana, que esteve em Portugal há pouco tempo, há um ano. O cantor chama-se Luan Rafael Domingos Santana. O que é que eu posso dizer dele? É muito novinho, tem 21, salvo erro. Nasceu em Mato Grosso do Sul. Uhum. É um cantor e compositor brasileiro de música pop e sertaneja universitária. Exatamente. Esta música é de 2011. Foi um tema da novela da Globo, Morde e Assopra. E mais nada. Pronto. E já vamos bem. E quanto à outra música? Eu juro. Quanto à outra. Portanto, é um... Os All For One. É um grupo de R&B. Formado em 93. Na Califórnia. Mais R&B, como quem diz, sim, um bocadinho. É um R&B pop, sim. É. São muito conhecidos por este. São mais conhecidos por este single que vai tocar. Do álbum que tem o mesmo nome que a banda, ou seja, All for One, que é o álbum de estreia deles. Pronto. Que é um álbum de 94. O grupo é composto, ai meu Deus, onde é que eu fui buscar isto? Pelo Tony Boroviak, salvo erro, se for assim, Jamie Jones, Delius, podiam ter nomes mais simplesinhos, Kennedy e Alfred Navarez. Tá. Todos de Antelope. Ah, Antelope Valley. E Mojave, áreas da Califórnia. Ah, interessante. Pronto. É bem. Mas pronto. Mas residem em Los Angeles, que é para ficar um bocadinho mais simples. Também na Califórnia. É. E pronto. E mais nada. Mais nada. É. Acho que esta música é uma música daquelas que até pode ser tocada num casamento. Um noivo que tenha assim jeito para cantar, pode cantar lá à noiva. O problema é que depois de uns anos de casamento, há sempre aquele divórcio. Pode haver divórcio e esta música deixa de ter sentido. Ah, mas enquanto fizer sentido, vamos embora. Exato. E pronto. É bem. Então é essas duas músicas que vamos ouvir, não é? É. Certíssimo. Então, para ouvir Luan Santana, primeiro que tudo, com a música Amar Não É Pecado, e depois vamos ficar com a música dos All For One, que se intitula Eu Juro, em português, I Swear. E voltamos, não é? Daqui um bocadinho, não é? Sim. Ok, então, até já. Até já. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, se

tudo eu dei, e eu dei só para ti, e depois Shania Twain, ao teu estilo, és o primeiro. Isto em inglês corretamente quer dizer Everything I do it for you, e You're still the one. Mas eu gosto de fazer estas traduções, acho que quer dizer. Segundo esta, ao teu estilo, és a primeira. Your still, ao teu estilo, the one. És a primeira. Exato. Ou o teu primeiro estilo, your still, the one. Também dá. Também. O que é que tens a dizer sobre estes dois meninos? Estes dois nomes que são pouco conhecidos no mundo da música. Oh, muito poucos. Por serem tão pouco conhecidos, eu do Bryan Adams tenho muita coisa a dizer. Bem, não. Bryan Adams, ele é filho de pais britânicos. Por acaso, nem sabia. E aos 10 anos, ele... ganhou o seu primeiro violão e aos 12 comprou a sua primeira guitarra. Menino. Empreendedor, é? Sim, sim, muito rico. Depois, aos 14, mudou-se para Vancouver e começou a participar em audições. Espera aí. Como guitarrista. Bryan Adams passou parte da sua infância e adolescência aqui em Portugal. A sério? Yep. Devido à profissão do pai, que era embaixador. Opa, o Bryan Adams é filho de um embaixador. Esta não sabia. É bem. Viveu em Birre. Perto de Cascais. Onde? Em Birre. Não conheço. A cerca de 25 km de Lisboa. O que fez com que ele aprendesse um pouco da língua portuguesa. Que com certeza já esqueceu há muitos anos. Não, ele ainda fala. Ainda fala. Sim, ele fala. Ninguém o entende. Mas... Bem, este tema é do álbum Waking Up the Neighbors, que foi lançado em 91 e pertence à banda sonora do Robin Hood, portanto, Prince of Thieves, ou seja, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. Ok. E de certa parte foi, digamos, a fronteira entre a parte mais rock e a parte mais balada, porque até aí ele era um cantor de música rock. Uhum. Nós conhecemos alguns sucessos, porque o maior deles todos é o Summer of 69, mas há outros sucessos do género rock. Ele depois, nesta música, que foi de longe aquela que obteve mais sucesso dele, ainda que haja outros que estão lá em cima, o Summer of 69, etc. Sei lá, Where I Am, outras músicas de altura, mas a verdade é que esta, de longe, ficou nos primeiros lugares. E pronto, ou o Number 9 também, mas esta, ou aquela que ele fez também com a Melanie C. Mas isso é mais, já que esta já é uma fase mais pop rock, pronto, já é diferente. Ele até era um cantor de rock, nitidamente. Não sei como é que ele aguentava com aquela voz já meio rouca, como é que ele aguentava cantar assim rock. Mas o rock também não era assim muito pesado, mas mesmo assim. Eu... Uma confidência engraçada é que a música Summer of 69, quando eu vi o clipe pela primeira vez e quando eu me queria dizer ou falar dessa música com alguém, como eu nunca me lembrava do nome dela, Eu ia ser por uma cena do vídeo, que é uma altura que eles estão a lutar com os guardas, ou entre eles também, a tirar tomates uns aos outros. Então eu, é aquela música dos tomates, sabes? Ou seja, imagina. Pronto. Não, é que era um riso que às vezes muitos não sabiam do que eu estava a falar, então ficavam a olhar para mim a pensar coisas maldosas, não é? Claro. Apesar de estar a falar de um fruto e não. Pronto, do que posso estar a pensar? Eu não estava a pensar em nada. Ah, sim. Eu conheço. Eu não estava a pensar, tadinho de mim. Eu não estava a pensar em nada. Ui, olha o inocente. Claro. Eu sou um sou tão inocente, eu. Ui. Tem dias que não, mas regra geral, sim. Ah, quer dizer, tem dias que sim, mas regra geral não. É, a mesma coisa. É, pois. É, bem, agora, passando à outra, a Shania Twain com You're Still the One. Shania Twain é o nome artístico de Eileen Regina Edwards. Pelo caso, não tem nada a ver. Ela é a única mulher que possui 3 discos de diamante consecutivos e certificado pela RTAA, que não faço a mínima ideia o que seja. RTAA? Sim. E 3 álbuns, certificados de diamante duplo pela Music Canada. Esta música pertence ao álbum Come On Over, de 97. Ou isso, 97. Exato. Esta cantora, ela foi adotada pelo casal Edwards. Não são os pais verdadeiros dela. E Eileen é o nome da avó. É. E ela foi casada com o produtor musical Mutz Lange, que foi quem produziu a música, uma música que vamos ainda ter hoje, ou seja, que é a música seguinte que nós vamos ter na próxima parte, a primeira música da próxima parte. E acho que ela também ajudou a produzir, o primeiro. Ajudou a produzir um disco dela também. Não sei qual, mas sei que também ajudou. Sim. Na altura que ela passou de country para pop, acho eu. Porque ela até iniciou a sua carreira, não com discos, mas com espetáculos. Ela iniciou a sua carreira assim. Sim. Como Ainley. E como cantora country. Só. É. Que ela ela mistura country com pop. Sim. Sim, ela ainda faz essa mistura. E esta. Mas... sim. Fala. Eu estou a aqui a falar. Uma mistura até um bocadinho. É mesmo só por ser a Shania Twain, porque ela inicialmente foi uma ousadia. Agora já se começa a ter. Já começa a haver mais abertura, mas naquela altura. Cuidado, country era country, pop. Exato. Era. Era coisa que não agradava em nada. Aliás, o que é que aconteceu à Faith Hill quando decidiu fazer uma coisinha do género? Perdeu logo a popularidade toda. O grande sucesso internacional da Faith Hill foi o Daryl B, que fez parte do filme Pearl Harbor. Uhum. E acabou aí. Ela teve outros sucessos, o This Kiss e o Breathe, por exemplo, mas essas são músicas country, sobretudo o Breathe, são músicas country. Assim que ela decidiu ir para uma onda mais pop, perdeu logo a popularidade toda. Digamos que surgiu, ainda por cima depois surgiu a Carrie Underwood, mas isso já é outra história. Mas pronto, então aí aquela não teve volta a dar, aí perdeu mesmo. Aí não teve mais que, olha, sou pequena outra vez e sou pequena, ponto. Mas foi mesmo porque realmente ela era a Xana Heitor era e eu acredito que ainda seja uma pessoa muito querida dentro das cidades próximas, ou seja, onde ela cresceu, que seja uma pessoa realmente muito querida. Sim, penso que sim. E dá acho para ter essa impressão. Que esta música acho que foi dedicada ao marido, claro. Ao marido na altura, que eu acho que eles se divorciaram. É habitual. É. E pronto, mais nada. Tá bom. Então vamos à música. À música que dá. Aliás, neste caso, a música que dá pelo nome de Everything I Do It For You. Do Brian Adams. Brian Adams. Uhum. E depois vamos à música da Shania Twain. You're Still the One. Até já. Até já. Don't tell me it's not worth it. look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Regresso, ouvintes, estamos de volta. Eu ainda não dei a volta, vou dar daqui um bocadinho. Quer dizer, por acaso já dei, quando tinha quase 9 meses dei a volta. Mas fora isso. É isso, acho que todos fazem, quase todos. Ah, pois, quase todos. Exato. Ora, mais músicas, diz-nos. Hoje não há informações novas? Não, hoje continuamos com programação estável, continuamos. Acho que o máximo que há para dizer, embora os ouvintes já se tenham percebido, é que estamos. Ou seja, as contagens voltaram ao ativo e por alguns problemas técnicos que ainda estão em fase de resolução. Há ainda bastante programação que está em atraso, mas está já a ser reposta o mais rápido possível. Vamos esperar que este método que estamos a funcionar e que até aqui tem resultado, resulte perante este imprevisto. Que isto houve de tudo. Houve problemas técnicos, houve problemas elétricos, houve problemas de saúde. Isto houve problemas toda esta semana. E, portanto, não temos tempo de previsão para que fique tudo, pelo menos de uma forma bastante aceitável, mas estamos a fazer tudo para que as coisas se recomponham o mais rápido possível. Mas de todas formas é isso. Não há grandes novidades, a programação mantém-se a mesma, mantém-se estável e portanto hoje não há assim novidades. Eu apanho o barco e volto a pedir-vos para que sejam. Vá lá, percam a vergonha, escrevam-nos para 3 em ponto, @radioantenaweb.info. Acho que não me enganei no meio do nosso programa. E escrevam-nos para nós fazermos melhor o nosso trabalho e podermos satisfazer a maior parte de vocês com as vossas músicas preferidas. E até podem, por exemplo, dizer: ah, nós queremos ouvir esta música porque queremos dedicá-la a uma pessoa super especial. Nós aqui dizemos, mandamos os recados que quiserem, tipo uma espécie de discos pedidos através de mail. Não nos importamos de fazer esse coisa. Não pode ser em direto, assim, por telefone ou com voz, nem nada disso. Mas vá lá, escrevam-nos. Deixem de ser tímidos, participem, por favor. Imploro. Nós respondemos e pronto. Mas também deixamos o nível da rádio para que possam depositar alguma coisa, se quiserem, né? Não vamos por aí. Mas pronto, mas escrevam, participem, falem connosco. Exato. Bem, as nossas duas últimas músicas do programa de hoje são os Bon Jovi com I'll Be There For You. E Richard Marx com Right Here Waiting. Tão giro. Porquê? A música até é bonita. É. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto das duas. Bon Jovi nunca foi exatamente o meu forte. Bon Jovi, à exceção do Thank You For Loving Me e do, claro, daquela música do It's My Life, tirando essas. Eu há músicas que gosto e há músicas que não gosto. O meu primeiro álbum dos Bon Jovi em vinil foi o Keep the Faith. Foi o primeiro que eu tive. Foi o meu primeiro disco a sério. Porque os outros que eu tinha a vinil não eram a sério. Porque os outros eram tipo... Era dos Onda Shock e um de música discoteca. Eu não... Sim, discos de brincar. Não, eu ouvi-os, mas assim, música de artista assim mais velho e assim foram os Bon Jovi. Depois em CD já não. O meu primeiro CD que eu comprei foi dos Ace of Base, que não tem nada a ver com os Bon Jovi. E depois é que foi Rock 7. Pronto. E os Bon Jovi. E de corte. Pronto. Estás a ver? Não, eu tenho outros também. Mas... há várias músicas de Bon Jovi que eu gosto. Esta é uma, por acaso. Esta balada é uma delas. Como gosto de Bed of Roses também, que é outra balada também bonita. É que tu disseste também gosto. É realmente aquela que eu gosto mesmo. Thank Light you to Me também gosto. E por aí adiante. É bem. Então, mas vamos ouvir isto. O que é que tens a dizer-nos sobre esta melodia? Sobre a primeira dos Bon Jovi. Bem, sobre a banda não vou dizer mais nada, porque ela é subejamente conhecida. Esta música é do álbum New Jersey, mas era um álbum chamado originalmente de Sons of Bitches, de 88. Também é um álbum duplo e não tenho mais nada que... mudar o nome porquê? Vamos cá dizer que filhos de bitches não dava muito jeito. Eu não traduzo a segunda palavra porque é aquela palavrinha começada por P. Sabe? Ah! Ah! Já percebi. E bem, não era assim. Não devia ser muito bonito. E já puseram New Jersey. Pronto, ficou mais bonito. como também há um álbum deles, mas esse manteve o nome, o Slippery When Wet, que isso tem uma história por trás, porque aquilo se chama assim. Porque na altura, lembra-te que na altura dos anos 80 havia muitas groupies, muitas raparigas atrás sempre dos grupos. E numa tour, muitas delas ensaboaram-se com sabão e então eram molhadas e escorregadias, por isso é que o álbum se chamou Slippery When Wet. Ah, bom. Escorregadias e molhadas. Boa. Pronto. Isto foi a ideia de um dos membros dos Bon Jovi, não o do cantor, mas acho, não sei se foi do baterista, do Tico Torres. Não, acho que não. Foi de outra pessoa que deu a ideia do nome, porque não sabiam que nome é que deviam pôr. Todos concordaram. Pronto, e lá ficou. Ideias malucas. Exatamente. Bem, pelos vistos, em 88, o Bon Jovi, mas a maltinha tinha cabelo comprido. Pois tinha, nos anos 80. Pronto. Bem, e a última música? É uma... Claro, é uma balada do segundo álbum, Repeat Offender. Foi uma música que foi hit número 1 na Billboard Hot 100 e também alcançou posição número 2 no Reino Unido. É uma balada bastante bonita, por acaso. Que ano? 88? Também? Ah, eu não tinha aqui a informação de que ano. Não. Eu não percebi 288. De que ano? Em que ano é que ficou no número 1 do Billboard? Não tenho aqui. Que estranho. Só tenho que foi número 1 na Billboard. Foi hit número 1. É possível, realmente a música é boa, deixa cá ver. E alcançou a posição 2 no Reino Unido. Não, eu não encontro. Billboard Hot 100. Sim, eu tenho aqui todas as músicas. Ora, 91, 90, 92, 93. Deve ser mais para trás. É que anos 80 não há aqui nenhuma vez que tenha chegado ao número 1. Estava a achar muito estranho, eu nunca vi esta música número 1 no... Mas também já vemos isso. Onde é que está a música? Right here. Ah, eu também escrevi mal aqui uma coisa. Right here waiting. Hã? Exato. Right here waiting. Não. Aí está um erro qualquer, porque a música chegou a 11º em 1989. Ah. Mas não é o primeiro. Então pronto. Naquela altura que ficou em primeiro foi a Look Away dos Chicago. Então pronto. Sou eu que estou aqui errada nas minhas. Não sei como é que essa música, não sei como é que essa música chegou ao primeiro lugar, mas pronto. Oh, melhor, o que está errado não sou eu, atenção. Eu fui buscar as informações à Wikipédia, portanto, a Wikipédia está errado. Pois, parece que sim. Ah, que giro. What? A música My Prerogative, da Britney Spears, não é dela. Não. Só agora que sabes. É um cover. Há uma música dos anos 80 e... 89. Exato. Porque o Bobby Brown, com My Prerogative, ficou em segundo lugar. Estava aqui a ver a lista dos outros 10 primeiros. Não conheço nenhuma dessas músicas. Poison. Quer dizer, eu conheço as músicas. Chicago, por acaso, não conhecia. Chicago também não. Dos Poison, Every Rose at its Thorn, também não conheço. Sim, esta conheço. Conheço porque há uma lista que eu tenho enviado que tem essa música. Pronto. Quarto. Ah, esta conheço. Straight Up, da Paula Abdul. Sim, uhum. Esta é conhecida. Miss You Much, da Janet Jackson. Também conheço. Paula Abdul, Cold Hearted. Outra vez? Ficou em quarto e sexto lugar. Sétimo, Bette Midler, with Beneath, não sei o que, My Wings. Não conheço, só conheço a Rose. Milli Vanilli, esta conheço. Girl, You Know It's True. Em nono, Baby, I Love You, não sei o quê. É mais conhecida. Eu conheço músicas minhas que são mais conhecidas do que algumas das que estão aqui. Mas pronto. E pronto, esta sim, esta é conhecida. Giving You The Best That I Got. Anita Baker. Ainda assim de todas, a que está mais. Ainda assim de todas, aquela que ficou mais conhecida foi Right There Waiting, do Richard Marx. É natural que tenham dito que esta música tinha ficado em número 1, porque de todas estas 11 primeiras foi a que realmente ficou para a história. Pois, provavelmente se calhar foi. Mas pronto, está bem. Mas vai lá, em 91. Não, é assim, sabes qual é que é a questão? É que muitas das músicas fizeram muito sucesso aqui, mas lá nem por isso. Já vamos, pronto, já nos estão a mandar embora. Já nos querem pôr as rodinhas e tudo, já vamos. Uma moto passou aqui na rua. Pronto, e é isso. Portanto, hoje não há assim mais a dizer. Não. Portanto, vamos pôr-nos a andar. E para a semana estaremos de volta. Estaremos. Se não houver problemas nenhuns, cá estaremos os dois. Exatamente. A chatear-vos a Mona, mais um bocadinho. Chatear, não digo. Não. Fazer companhia só. É, só fazer companhia, dizer-nos disparatezinhos. Claro, tem que ser. Hoje senão... o programa não deu muito para isso, porque afinal estamos a falar de romantismo. De romantismo, de romantismo, de amor. Esquece. De amor e assim, não podemos estar aqui com grandes disparates. Isso é. Esse é amor à las 90. Quando você chegou aos 90 anos e já tem dessas coisas. Sim, sim. Até antes, não é? Muitas vezes. Tá bom. Pronto. Então, vamos ficar por aqui. Aos ouvintes, desejos da minha parte. Enfim, continuação de um bom domingo. E que pronto, e que para a semana se juntem a nós e, parafraseando um grande cantor português, tragam outro amigo também. Exatamente. Um resto de bom domingo, um bom começo de semana, seja de trabalho, seja de estudo, seja de procura de emprego. Pois. Pensa que cada dia a esperança permanece, cada dia é um dia novo. Pensem como eu, a cada dia há sempre alguém que vem para a rua. Pode ser que vocês ocupem um dia o lugar dessa pessoa. Não, mas pensei que cada dia é um dia novo. Não desanimem, não se ponham para baixo. Sempre que vão procurar, por exemplo, um emprego, vão com confiança que vão conseguir, vão ficar alegre, não vão emburrados, chateados, porque se forem com esse pensar desde casa e com uma cara de chateado, cara triste, a pessoa que os vai entrevistar não vai sentir a confiança que vocês deviam ter e depois não vos contrata, não vos chama, não faz nada, nada acontece. Portanto, confiem em vós próprios, vocês são capazes. Todos nós somos capazes de alguma coisa. Não andamos aqui por acaso. Não somos inúteis. Todos nós temos limitações, porque temos. Ninguém pode dizer, eu não consigo fazer tudo. Não consegue fazer tudo. É mentira. Mas estamos aqui por acaso. Temos de pensar positivo. Olhar em frente, confiantes, e pronto. Ainda assim, deixa-me só dar aqui umas dicas, porque isto, é para todos os efeitos, a autoconfiança é uma coisa assim um bocadinho mais difícil nos dias de hoje. Eu vou dar alguns conselhos para vocês, digamos, estarem bem, estarem... Três coisas básicas. Primeira, quando acordarem, têm que tomar de penalti 3 cafés. Sem açúcar, para ser mais forte. Eu sei que vão se bruxar um bocado, mas depois isso passa. Ponto número 2. Por dentro, prendam umas molas à cara de forma a que pareça que estão sempre a sorrir. Ponto número 3. A dor e a adrenalina faz o resto. Vocês vão chegar ao local de trabalho. O meu cão não concorda contigo. Ele já pôs as molas. Agora está a falar precisamente com o tom de voz que nós devemos falar. Em vez de ser... Olá, é aqui a entrevista, não é? Olá, boa tarde. Então, pois, está aqui a minha candidatura. Não. Vocês vão chegar lá com aquela coisa de dor das molas. Ao mesmo tempo, com aquele sorriso. Não é? E com a adrenalina do café, do que dor e que energia que eu tenho para partir esta porcaria toda. Vocês chegam lá... Olá, muito boa tarde, então é aqui que começa amanhã, não é? Mas com aquelas dores do estilo... Vocês falam alto, não é? Porque estão cheios de dores. Ao mesmo tempo estão com a adrenalina. Mas estão, como estão sempre a sorrir, até parece que estão bem dispostos. É provável que assim consigam alguma coisa. Quando param, seja depois de chegarem a casa, vê que se magoaram a sério e têm que levar 2 ou 3 pontos. Mas, tirando isso, não acontece nada. Ou seja, pior do que isso, não acontece. Pronto, está bem. Podem arranjar esse... Pronto, e até podem ficar, até pode ser que fiquem com o emprego, assim, depois até podem pagar a despesa. Porque, meu cão não concorda contigo, sinceramente. Depois lá, ou seja, essa questão dos pontos lá, até podem, né? Depois, quando receberem o primeiro salário, também é interessante assim, enquanto vocês vão lá ao centro de saúde, ai tal, porque eu cortei-me e não sei quanto. Está bem, vamos lá pôr uns pontos. Dali a 2 meses, põe os pontos. Se calhar já não vai ser preciso. E, entanto, mesmo que seja preciso, pronto, já têm dinheiro, já receberam 1 ou 2 meses de salário, já podem... Pronto. Depois é só voltar a juntar um certo dinheiro para voltarem a repetir a façanha dali a meio ano. Depois, entanto, dali a meio ano são despedidos. E, pronto, se conseguirem arranjar outra entrevista, fazem a mesma tática. No mínimo 3 cafés. Há pessoas que se calhar até vão precisar de mais, depende do estado depressivo em que estejam. Mas 3 cafés no mínimo. Mesmo até para as pessoas que são bem dispostas, isto com a crise não há ânimo que resista. E nós não somos portugueses, que é um grave problema. Portanto, já somos tristes por natureza. Portanto, 3 cafés no mínimo, mas assim de penalti. É porque se vocês vão respirar enquanto tomam um café, perde-se o gás da cafeína. Vocês têm que... Estás a dar conselhos que daqui a pouco, com 3 cafés assim de penalti, as pessoas não lhes dão assim uma caganeira, não? Mas calma lá, porra. Porque tristes com a carapuça. Não há tristeza, nem a crise é culpada de nada. Vamos cá pôr a crise para trás das costas. Não há crises nenhumas. um dia de cada vez. E se estiverem muito desesperados, façam como o outro. Atira-te ao mar e diz que te empurrarem. É a melhor solução. Acordar. Atirar-se ao mar, não é? Está bem, pronto. Sim, olha, sim. Então, água ainda gelada, ainda, acorda ainda, logo. Ainda dá, ou então, pois, depende como estiver o mar, não é? Quer dizer, ainda dás um conselho melhor do que eu dar. Pronto, olha, não sei se soubeste, agora já que falas em coisas positivas, atirar-se ao mar e coisas do género. Não sei se soubeste que houve um casal em Almada que sofria há muitos anos de depressão. E atirou-se ao mar? Não, mas decidiram cometer um suicídio coletivo. Oh, tristeza, faleia. Então, já estavam muitos anos em depressão, morreram os dois na mesma noite, mataram-se os dois. Credo. E desde quando? Ai, a minha ideia é tão contrária. Desde quando que uma pessoa em depressão consegue ter forças para se matar? Ai, é apatia. Então não consegue. Não, uma pessoa com depressão está com apatia, não tem forças para nada, apetece ser cascada às escuras. Não tem forças para, tipo, agarrar uma faca ou ligar o gás para a cabeça dentro de um forno ou qualquer coisa assim para se matar. Não, eles fizeram uma coisa mais simples, injetaram-se de medicamentos altamente tóxicos, pesados e não sei o quê e tal, e tomaram os dois e mataram-se. Pronto, e agora que estão muito bem. Está bem. Sim, conseguiram o objetivo deles, agora estão melhores. Sim, então estão. Está bem, vai sonhando. Mas pronto, por isso é que eu digo que... Enfim, já sabem. Três cafés, pronto, podem respirar entre os três cafés, como é lógico, tem que ser. Entre um café e outro tem que respirar um bocado. Mas tem que ser assim. Quando tomam um café, tunga de penalti. Outro café, tunga de penalti. E outro café, tunga de penalti. Igual. De preferência, sem açúcar. E de preferência, sem beberem assim uma cachaçinha, também não. Não, isso não. Não, aí já é energia a mais. Aí já correm alguns riscos. Não vão por aí. Portanto, três cafés, preferência sem açúcar. Eu sei que vão estrebuchar um bocado, mas não há problema. Isso depois passa. É só aquele arrepio inicial do amargo do café, mas depois passa. E vocês viram que resulta. Eu fiz assim, por isso é que eu trabalho aqui na Antena Web. Oh. Né? E cada vez que aqui o meu chefe me vê mais desanimado, eu logo no dia a seguir... Então... Eu tenho uma coisa mais animadora todos os dias de manhã. Eu não preciso do café para acordar bem disposta. Então. Às 7 horas da manhã tenho o meu cão a ladrar-me e alto e bom som ao pé dos meus ouvidos. E não se cala enquanto eu não lhe disser, eu já estou acordada. Pronto. Mas se eu voltar a adormecer, ele volta a tentar acordar-me outra vez e depois vai ele dormir. Pronto, ok, tudo bem. Às 7 horas. Acho muito bem. Ah, pois. Eu também acho muito bem. Mas chega o inverno ao frio, ele acorda às 10. Claro. E antes disso, não. Nem pensar. Claro. Certo. Mas é por aí. Não, é como digo, três cafés, uma mola em cada lado, que é para parecer que estão a sorrir, não é? Estão sorridentes, estão otimistas. Porque atenção, se for só a mola, a vossa expressão não vai ser de... A vossa expressão vai-se notar que é de dor. E ao mesmo tempo, se tomarem só os três cafés, vão perceber que vocês estão nervosos. Ainda vai ser pior. Tem que ser os três cafés e as molas. As molas não é para comer, como é lógico. As molas são para pôr... para ficarem com um sorriso. Ou então... em vez das molas, podem tomar na mesma os três cafés e depois tentarem se lembrar assim da coisa mais estúpida e idiota que alguma vez passaram, ou alguma anedota completamente daquelas que dá vontade de rir perdidamente, e pronto, já estão a sorrir. Só que, lembrar. Não, só que aí é outra questão. É eu. Bom, como sabe, aqui não ganhamos mais que o salário mínimo, ou seja, aqui os nossos funcionários ganham 300 euros. Pronto, ainda bem. Está-se a rir na minha cara, é? Está-se a rir na minha cara, então olha, próximo, vá para a rua. Não, era logo explicar, não, estou-me a rir porque, ótimo, bom salário. É por isso, mais nada. Pronto. Pronto, podia ser por aí. Era rir por ser um bom salário. Mas uma espécie de sarcasmo. Mas, pois, mas outro entender. Mas assim, eu acho que é preferível levar as molas. É um sorriso mais fixo. Está preso às molas. E pronto, e para todos os efeitos é algo mais seguro, não é? Algo mais certo, não é? Não é nem muito nem pouco, é sempre aquele sorriso. E depois, pronto, vocês estão nervosos, não é? Estão com as energias do café e, portanto, a vossa reação é automaticamente outra. Eu vou continuar a achar que é melhor assim. Ai. Mas isto sou eu, como é lógico, não é? Haverá quem possa pensar diferente do que eu. E quem pensar diferente de mim, bah, pois, paciência, não quero saber. Claro, cada um tem a sua opinião. Nós estamos aqui para agradar a gregos e a troianos, portanto. Eu sei que sou o dono da razão, aliás, ela está lá fora à espera que eu permita que ela entre. E também quero comer, que hoje ainda não foi à rua, não lhe dei de comer nem nada. Há razão, é o meu novo animal de estimação de quatro patas. E pronto, é assim a vida. Então pronto, vamos ficar por aqui com estas duas músicas. Primeiro dos Bon Jovi, e a música dos Bon Jovi chama-se I'll Be There For You. E a música de Richard Marx chama-se Right Here Waiting. Ok, então até para a semana. Até para a semana. Bye. Tchau.